pequena, tipo uma miniatura. Tanta beleza e nem um metro de altura. Abraça meu joelho, sorri, me dá um beijo. De alegria o grandalhão se desfaz. Bota no colo e faz carinho, ela diz mais. Eu sinto que sou seu porto seguro. Sussurro, filha, eu te amo demais. De repente um olho pisca, ela dorme e eu entendo que é paz. E aprendo mais que isso. Levei 3 anos pra falar, 7 pra pedalar, 23 pra me sentir vivo. Hoje aos 27, a sensação que eu sinto. Vou precisar dos 400 pra eu entender isso. Mas nem me peça pra explicar o efeito do sorriso que só ela sabe dar. Eu sou fanático por rap, mas melhor que qualquer beat, que qualquer rima, é escutar ela falar papai. O seu sorriso é a luz que guia o meu dia, brilho celestial. E esse amor que sinto é fora do normal, tão incondicional. Beleza que é tão notória, você é a minha glória. O presente que Deus me deu, amor pra toda a vida, joia rara. Nos tempos da barriga, o brilho no meu olho, tá pra nascer, quem explica? Eu pensava, enquanto tudo se desenrolava, eu renascia a cada chute que ela dava. Me encantava com simples fatos, cada ultrassom matava a saudade como um abraço apertado. E viajava nessa brisa, como assim saudades de quem ainda nem conhecia? E eis que um torpedo na madrugada vem. Melhor notícia do mundo foi, ela nasceu e também. Por enquanto tá tudo bem, amanhã já pode fazer visita, aí cê vem. É claro que eu vou, é claro que eu fui. E me senti mais frágil do que quem eu apoiava no meu ombro. Meu mundo mudou, agora essa luz 3,7 kg vale mais que qualquer barra de ouro. O seu sorriso é a luz que guia o meu dia, brilho celestial. E esse amor que sinto é fora do normal, tão incondicional. Beleza que é tão notória, você é a minha glória. O presente que Deus me deu, mas antes mesmo da fecundação, eu já tava lá idealizando como que você seria. Minha imaginação me carregava, dando a sensação de paz, amor e calmaria. Te desenhava do meu jeito, cabelo preto, crespo, olho puxado, bem japinha. Acertei todos os detalhes, mas nem com a perfeição da minha imaginação te desenhei assim tão linda. Pequena geisha do pai, preta, minha mini afro samurai treta. Aí demais, me encanta com seus valores reais, com toda sua inocência. Fiquei bobão de fato, me pego fazendo careta, voz fina, tudo que eu achava hilário. Achando tudo mó barato, pra mim os seus primeiros passos foi o maior dos espetáculos. O seu sorriso é a luz que guia o meu dia, brilho celestial. E esse amor que sinto é fora do normal.